I am going to read some sentences in Portuguese to exemplify the use of verbs ser and estar. Dois e dois são quatro. Nós estamos bem. São 4:30. A senhora Pontes está mal. Ele é médico. Cláudia é portuguesa. Geografia é o estudo da terra. Madrid é a capital da Espanha.